Que décima tem 3.000, 3.000 pés, 1.012 na chegada. 3.012, 4.0, 3.0, 4065, Cientista Papá, 360 Campinas. Azul 4065, bom, autorizado nível 360 para Campinas, decola da pista no zero com curva direita, saída Dael, Pozel Lida, boa posição, bridge após a peso 16. Frequência do controle 119.8 e o código transponder é o 5441. Autorizado 360 para Campinas, via eu peso 16, decolando da 10 com curva à direita, Dael Leda, após Leda Bridge, eu peso 16. 19.8 é o controle, 5441 é o transponder, Flow Azul 4065. O treinamento está correto nesta operação de táxi. Vai chamar 4065. Lembra uniforme Alfa, identifique. Tem condições de roda presente, Porto Seguro? Tem, o 060, contato agora sobre a posição Conde, na proa de Porto Seguro, November, uniforme Alfa. Sicoff 92? Bela aeronave. Daqui a pouco eu tô no deixo aí também, com fé em Deus. Estou checando aí meu PCH. Agora sim, Mike Mike Vilé de Salvador, prossiga. Positivo, ingressão via corredores, 1.012 no ajuste, o Mike Mike Vilé confirmando equipamento. Positivo, mantenha a linha do litoral até através de Veracruz, conhece? A ilha de Veracruz. Mike, Mike e Judete, vá mantendo a linha do litoral, quando necessário, informa a proa para ingressar no corredor Interlagos, ok? Positivo, Judete. Da Azul, agora é com o Centro Recife, em 1251, tem um bom voo. 251, boa semana, certo, abraço. Boa. Solo, Salvador. Comando El. Para o 76. 76 para o 6. Estou com plano. Instrumento para o Galeão no 180, Golfo 677 inicial. Para as informações de autorização. Comandor Azul 4-0, de base retornando. Pois não. Confirmando, sir, 2-5-1-0. Para a cópia, ok, o nível 180 para o Galeão. Basta não aguardar, gente. Por enquanto, tenha 5 a pé. Útil. Só confirmando, controle de posição 10-6-3-1-4, está livre o LSX-Ray? Afirmativo. 1012 em forma estabilizada. Vai reportar estabilizado no X-Ray, está 10-6-3-1-4. No 396, boa tarde, identifique, desce, mantém o 050, chegada é Maré, o ajuste 1012. Toma localizador, desloca a pista 10, o CNR 6314. Agora com a torre, 18-6, bom pouso. 18-6, boa tarde, obrigado. O 432 da Azul, 2000-1012, livre EDS, em forma estabilizada. 2000-1012, reportagem autorizado, 4032. Foi Duna, autorizado Duna. Tarde, 6-3-1-4, a chuva já passou, tivemos uma chuva aqui bastante forte, a pista está praticamente seca, tem alguns trechos laterais aí fora do alinhamento, está um pouco molhado, no eixo está tá seco, 120 graus, 8 nós, tráfego avistado, cheque também, pouso autorizado, 6-3-1-4. Vai reportar bastante travado, entendeu que a pista agora já está úmida, está seca, 6-3-1-4. É, praticamente seca, o trecho molhado seria só nas laterais mesmo, bem no cantinho. E o caso necessário, eu vetoro o senhor um pouquinho para a esquerda e encaixo atrás do outro tráfego, não tem problema não. Golf 677, pista 90, curva à direita, saída da Elle, da Ilhéus, controle 119.8, transponder 5465, o Coral 76. Galeão 1806, Golf 677. 10 é a pista, curva direita, Israel e Léo. 798-5465, transponder. Israel, Leda e Léo. Um pátio militar, quantos a bordo? carro 14 a bordo. Idael, Lida e Léo, chefe. Chame para o táxi, Coral. Está destravado, Chanel 6314. Uso autorizado, tempo 120 graus, 8 nós. Tire pouso, pista 10, 6314. Whisky, Kilo Zulu, Salvador. Kilo 7, ingressando via corredores, 1012 ajustes, Zulu. Acionado, Zulu. Positivo. Como é que está funcionando? Azul 4065, tem um teste. E se eu tiver que funcionando, chama táxi 4065. Meia 314 no solo, aos 25, libera a direita, 1219. 219, 6314, boa. Solo Salvador, boa tarde, Chané, 6314, livra na pista. 6314, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette. Positivo, mantenha 1500 pés nesta proa via litoral, aproximadamente mais 5 minutos eu daria uma proa para o senhor ingressar via corredor Interlagos, ok? Positivo, estou em contato, radar a aproximadamente 30 milhas oeste de Salvador. Passadona, estabilizada ali, só pista vista, 4032. 2186, bom pouso. 26, obrigado. 6314, ingresse via Juliette ou Índia, como preferir, o portão 03. Juliette ou Índia pro 03, 6314. 649, pronto, cópia. Motorizado Ilhéus 240 via Golf 677. subida da El, Leda e Ilhéus, curva direita após a decolagem. 5456 é o código, 198 é o controle. Afirmativo, seja mais correto para a posição. Salvador, 4065, pronto pro táxi, tá com 120 a bordo, 4 horas e 20, alternando o Ribeirão Preto. 0-3-2, pista 0, pouso autorizado, 120 graus com 10 nós. Livre pouso na 104-32. Salvador, boa tarde, chama minha 327 da Papá, e eu estou esperando para Ilhéus. Firme? Poxa, né, 6327, seguinte na informação, Papá, autorizou o contrato para Ilhéus. Um minuto, cópia, né, 327. O Mike Vila de Salvador? Voe com pro 050, curva esquerda com pro 050, caso de falha de comunicação, após 5 minutos nessa proa, porvará direita na proa 090. Coral 76, tá autorizado o táxi até o hotel, chame no hotel. Tá iniciando até o hotel, quem te chamará? O Gol no 396 informa o tráfego, posição agora de 11 horas, a aproximadamente 7 milhas, mantendo 1.500 pés, ingressando via corredor visual, não interferindo na aproximação. Gol no 396, quem te chama o tráfego, obrigado. 3192, reduza para 2009, 3192. Reduzido. Patrulha Lúcio Lange, Alfa 17, proa da Alfa Toro. Ok, chame torre agora, 18, meia, tem bom pouso, Zulu. Zulu, graça. O 3192, seu petor manterá proa limitado pelo localizador. Desce, mantém 3 mil pés. 3 mil, manterá proa limitado lock, então 3192. Conchete de trem Zulu, pista 17. É, com a tapada estabilizada, conchete de trem Zulu. Torre de Salvador, azul 406, 5.0 da 10. Azul 4065, boa tarde, pista 10, está autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter na 10, 4065, boa tarde. Tarde. Azul 4032, pousou, levou via Fox, 1219. 219, obrigado. Nada, até já. Azul 4065, pista livre, decolagem autorizado, vento 130 graus, 49. Livre, decolagem no azul, o azul 4065. Meia, mantenha a posição. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4032, está livre. 4032, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette até o 08, 4032. Puxando M6327, pronto para cópia. Pronto, sim. Está autorizado Ilhéus, nível de voo Confirma o nível para Helios, se eu solicitou. Solicitou 240. 240, sim. Está autorizado Helios 240 via Golf 677. Subida da El, Leda e Helios. Primeira curva direita após a decolagem. 5472 é o código, 198 é o controle. Vamos ver o nível Helios. Ok, mas tudo bem, mais fácil. Correto, chão para posicionar 6327. Coral 76, autorizado o cruzamento da pista, reporte da Delta. Vai cruzar, reportará. Segui atrás do Embraer da Azul e prossegui via Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre de 18. Para a Delta vai ingressar na Alfa, seguindo o Azul. No ponto de espera vai chamar 18 a torre de trânsito. Azul, direita, na proa de Leda, suba 360, vigilância radar. Direita, Leda, 360, 4065. Lulo, Solas 34, 180, o pátio 4 da ADI, táxi aéreo, reporte pistoleiro, Lulo. Primeira curva direita após a decolagem, 5502 é o código, 198 é o controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, Miata 50, saída da El, Leda e Bidec. Curva direita após a decolagem, controle 198, opciona 102, tanto 31. Confirmando o código transponder 5502. Sim, mano. 502, tá? 31. Correto, chama pra puxar também. Mano, 31. Vai, vai. Comando batalha, meu. Vou 1807. Vou passar para 80. Boa tarde, no 807. Identifique e procede para 4000 com 1012 na chegada a Bonfim. Para 4000 com 1012, Bonfim, é 1807. Boa tarde, Edu. Mil e redução para aproximação, aguardando transferência junto à torre. 396. Estando baixo travado, voo no 396. 396, pista no zero, pouso autorizado, 130 graus, 10 nós, altímetro no zero, 1, 2. Livre, pouso, pista no zero, voo no 396. Gente, boa tarde, mantenha o ponto de espera Coral 76. 649 autorizado, chama pra gente estar. Tá. 192, torre agora 18:30, tem um bom pouso. Cara, bom trabalho, 76. O Mike, Juliette, nesta pro informe visual com campo. Forma lá visual, mais fácil de ver. Estabilizado na 64. Sente do tráfego ainda, não avistado, aporte marcador externo baixado e checado. Ok, agora tráfego avistado, agora liberação número 2 para o pouso. Tráfego precede 37 da Gol, uma final aproximada de 2 milhas para a cabeceira. Copiado, 39. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Leste. Papai, o meu Mike Juliette, descido autorizado para 1 no mil pés, ajustado no 0 no 2. Inicialmente, reporte vertical da rotatória e visual para Osmar. O Mike Juliette não conhece a região, seu senhor Vila Salvador. No momento, eu mantenho a proa 110, já visual com o aeródromo. Então visual com aeródromo, autorizado, o intenciona pouso pista 1-0 ou 1-7, confirme? 1-7, ó. 1-7, então visual com 1-7, autorizado a final, o número 2 para pouso em Salvador, número 1 para a pista 17. Reporte estabilizado final 1-7, provável 360, caso a aproximação fique simultânea com a Rosatano, a final aproximada de 3 milhas para o externo, ok? Ok, reportará na final da 1-7 o Mike McLean. Menos solo 39, libera na direita, Fox. Mativa direita na Fox, 1219. Na 3192 à esquina, temos um tráfego pequeno corte, aproximação para a pista no 7, não interferirá na sua aproximação devido à performance aeronave. Continua a aproximação, aguarde pista livre e checa o tempo. Baixar a trava na sua escuta, 3192. Agora pista livre, checado o trem, confirma o vento 1120, 120 graus, 10 nós, todo autorizado. TAM 3192. Eu reposto, TAM 3192. Coral 76 observará o pouso nervoso da TAM na pista 10, após a passagem está autorizado a alinhar e manter esse cabeceiro 10. Coral 76. 500 pés, vai prosseguir direto na rota, inicialmente sai no corredor a checo, curva direita, pista 7. 5463 é o código, 198 é o controle. Baixado travado. Ok, gente. Continue e aguarde a autorização para o pouso. O pouso da TAM à sua direita já está com o pouso autorizado, pista 10, não interfere na sua aproximação. Tá visual com o Airbus e aguardará a autorização mais flashback. Gente, eu tenho o seu tráfego também no visual aqui, okay, 4. 340 por Recife, chamado mesmo, 251, 4075, grato. Boa. Whisky, Kilo Zulu, Pacaio Lorenzo. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Caio Lorenzo, no mil pés, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0162 é o código, 198 é o controle. Correto, pátio 5, confirme, por favor, o PLB. Quatro meia dúzia a bordo, acionamento, taxi decolagem com a torre 18-6. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, acionamento torre 18-6. Direção autorizado, controle 2, 2, 5, 1, 6, 9. Solo, Chanel 327. Os operadores do Finger é infra-aero ou é desprezado? Olha, eu vou confirmar isso aí com o pessoal da infra-aero, mas acredito que seja com o pessoal da infra-aero. É que a gente já está um tempão aqui aguardando e parece que está operação tartaruga, falaram pra gente que não estão recebendo salário. O problema é que a gente está sendo prejudicado por essa galera aí. Só para deixar registrado isso aí, tá bom? Tá ok, a gente vai repassar pro senhor pra ir para a sua reclamação, tá ok? E vou verificar com quem é o pessoal do Finger. Vou dar uma verificada aqui e já te passo, ok? Muito obrigado, porque né, nós já somos os primeiros, já acho que é a terceira ou quarta aeronave que é prejudicada aqui na saída, porque não tem operador de fim. Tá bom, obrigado, agradeço a sua colaboração. Gente. 396, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5.